A pesada caixa de papelão estava esquecida na prateleira mais alta do armário do corredor. O fundo da caixa começava a ceder, curvado pelo peso de centenas de fotografias soltas, misturadas e amontoadas ao longo de muitos anos. As abas superiores já não fechavam direito. Uma das bordas de papelão estava rasgada, deixando escapar a ponta de uma imagem em preto e branco que ameaçava escorregar e cair no chão a qualquer momento. O desequilíbrio era evidente. Todo aquele registro estava vulnerável, amassando sob o próprio peso, perdendo a cor na poeira lenta que entrava pelas frestas. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Helena parou diante do armário aberto. Ela olhou para a caixa e tomou uma decisão simples e definitiva. Aquele seria o dia de dar um lugar seguro para cada uma daquelas imagens. Ela tiraria todas as fotografias do escuro, limparia as bordas, consertaria os rasgos e organizaria tudo em álbuns novos, de páginas firmes. Nenhuma imagem ficaria solta novamente. Ela ergueu os braços e segurou a caixa pelas laterais. O papelão cedeu um pouco sob a pressão dos dedos. O peso era denso, concentrado. Helena desceu a caixa devagar, trazendo-a para perto do corpo para manter o equilíbrio. O leve cheiro de papel guardado e de poeira seca acompanhou o movimento. Ela caminhou com passos curtos e firmes até a sala de jantar. A luz da manhã entrava pela janela grande, iluminando a longa mesa de madeira maciça que dominava o centro do cômodo. Helena pousou a caixa com cuidado em uma das extremidades da mesa. O papelão fez um som abafado ao tocar a madeira. Ela passou a mão pela tampa curva, sentindo a textura áspera e gasta do material. O primeiro passo estava dado. Agora, ela precisava preparar o espaço para o trabalho que viria. Ela foi até o escritório e voltou trazendo os materiais que havia comprado semanas antes, esperando o momento certo. Colocou sobre a mesa dois álbuns grandes, pesados, com capas de tecido escuro. Ao lado deles, depositou uma pequena caixa contendo centenas de suportes de papel para prender as bordas das fotos. Trouxe também um pincel de cerdas muito macias, largo e achatado, e um rolo de fita adesiva muito fina, feita especialmente para não manchar o papel com o passar do tempo. Por fim, pegou um pano de algodão limpo e estendeu sobre uma parte da mesa, criando uma área macia para apoiar as imagens mais delicadas. A mesa agora estava dividida. De um lado, a caixa de papelão deformada, guardando a confusão de tamanhos e papéis. Do outro, os álbuns vazios, as ferramentas alinhadas, o espaço limpo esperando para receber a ordem. A luz do sol tocava a superfície da madeira, revelando pequenos veios dourados no tampo da mesa. O ambiente estava silencioso. Apenas o som distante do vento nas folhas das árvores do lado de fora quebrava a quietude da sala. Helena puxou uma cadeira de encosto alto e sentou-se diante da caixa. Ela ajustou a postura, sentindo os pés firmes no chão. Suas mãos descansaram por um momento sobre as pernas. Ela olhou para o espaço de trabalho, respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã preencher os pulmões e levou as mãos até as abas de papelão. O trabalho ia começar. Helena abriu as abas da caixa de papelão. O som do material seco raspando contra si mesmo preencheu o silêncio da sala. O cheiro de papel antigo ficou mais forte, uma mistura de poeira fina, tinta velha e ar que ficou preso por muito tempo. Dentro da caixa, não havia ordem nenhuma. Fotografias grandes cobriam fotografias pequenas. Algumas estavam de cabeça para baixo, outras viradas contra o fundo. Havia bordas dobradas e imagens escorregando para os cantos. Ela estendeu a mão e pegou o primeiro punhado de fotografias que estava no topo da caixa. Os dedos de Helena sentiram imediatamente as diferentes texturas. Ela puxou as imagens para fora da caixa e as pousou sobre o pano de algodão estendido na mesa. A primeira tarefa era separar. Ela não olhava muito para os rostos ou para as paisagens. O foco estava no material, no tamanho, na espessura do papel. Helena pegou a primeira foto do monte. Era um retrato antigo. O papel era grosso, quase tão rígido quanto uma placa de madeira fina. A superfície era completamente fosca e tinha um tom marrom claro, desbotado com o tempo. Ela sentiu a firmeza daquele pedaço de papel. Com um movimento suave, colocou a imagem no canto superior esquerdo da mesa. Aquela seria a primeira pilha, a das fotografias mais antigas e pesadas. Em seguida, seus dedos encontraram uma foto menor. O papel era fino, flexível, e as bordas não eram retas. Elas tinham um corte ondulado, cheio de pequenas curvas regulares. A imagem era em preto e branco, mas o branco já havia se transformado em um tom de creme. Helena deslizou o polegar pela borda ondulada, sentindo os pequenos dentes de papel. Ela criou uma segunda pilha, um pouco mais abaixo na mesa, dedicada a essas fotografias de bordas desenhadas. Ela continuou o movimento. A mão ia até o monte sobre o pano de algodão, pegava uma imagem, os dedos reconheciam a textura, os olhos confirmavam o tipo de papel e a mão levava a foto para o lugar certo. O ritmo se estabeleceu. Pegar, sentir, classificar e pousar. O som do papel tocando a madeira começou a criar uma cadência na sala. Um som seco para o papel grosso. Um som leve, quase um sussurro, para o papel fino. Já ela encontrou um terceiro tipo. Eram fotografias quadradas, menores, impressas num papel liso e brilhante. As cores estavam um pouco apagadas, mas ainda mostravam azuis de céu e verdes de grama. O papel brilhante escorregava fácil entre os dedos. Helena formou uma terceira pilha, do lado direito da mesa. A caixa parecia não ter fim. Helena mergulhava a mão mais fundo. Às vezes, duas fotos estavam grudadas pela umidade de anos atrás. Quando isso acontecia, ela parava o ritmo. Segurava as duas imagens com as pontas dos dedos e, com uma paciência extrema, puxava uma delas milímetro por milímetro, sentindo a resistência leve do papel, até que se soltassem com um pequeno estalo suave. Sem pressa, ela colocava cada uma em sua respectiva pilha. A mesa de madeira foi desaparecendo aos poucos. As pilhas começaram a crescer e se espalhar. A luz do sol que entrava pela janela mudou de ângulo, iluminando diretamente a pilha de fotos com bordas onduladas, destacando as sombras que cada curva projetava sobre a foto de baixo. Helena mantinha os ombros relaxados. O trabalho era repetitivo, mas a clareza da separação trazia uma sensação de alívio. A confusão dentro da caixa estava diminuindo, transformando-se em pequenos montes organizados sobre a mesa. Quando a mão de Helena tocou o fundo arisco da caixa de papelão, ela soube que a primeira etapa estava concluída. Ela tirou as últimas três fotografias, pequenas e brilhantes, e as colocou na terceira pilha. A caixa estava vazia. Helena afastou o papelão para a ponta da mesa. A superfície à sua frente agora era um mapa de papéis separados por espessura, cor e corte. O caos havia se transformado em grupos claros, prontos para receberem o cuidado necessário. Com as fotografias separadas em pilhas, Helena percebeu a fina camada de poeira que cobria muitas delas. Algumas imagens mais antigas tinham pequenas manchas de sujeira seca nas bordas. Outras, que ficaram no fundo da caixa, haviam curvado para dentro, criando uma forma de canoa que impedia que ficassem retas sobre a mesa. Era preciso limpar e devolver a planicidade ao papel antes de guardá-las. Ela pegou o pincel largo de cerdas macias. O cabo de madeira clara era leve e se encaixava perfeitamente na palma de sua mão. Helena puxou a primeira pilha das fotografias mais antigas e grossas para o centro de sua área de trabalho. Ela pegou a imagem de cima, segurando-a pelas bordas para não marcar o centro com os dedos. Com a outra mão, ela passou o pincel sobre a superfície da fotografia. O movimento foi contínuo, de uma ponta à outra. As cerdas macias varreram o papel fosco sem arranhar. Helena virou a fotografia e passou o pincel nas costas do papel. O som das cerdas esfregando o papel grosso era um ruído áspero e constante. A imagem estava limpa. As linhas do retrato pareceram ficar um pouco mais nítidas, livres da névoa de sujeira acumulada. Helena pousou a foto limpa sobre o pano de algodão. Ela repetiu o gesto com a próxima. Segurar, varrer a frente, varrer o verso, pousar. O ritmo era mais lento agora. A limpeza exigia atenção. Algumas fotos tinham pequenas teias de aranha secas presas nos cantos. Helena usava a ponta do pincel para soltar os fios delicadamente, empurrando a sujeira para fora da borda até que o papel ficasse totalmente livre. Quando chegou às fotografias de papel mais fino, aquelas com bordas onduladas, Helena encontrou o problema das curvas. O papel havia ressecado desigualmente, fazendo com que as laterais se levantassem da mesa. Ela não podia forçar o papel com as mãos ou ele criaria vincos permanentes. Ela precisava de peso e tempo. Helena levantou-se devagar e caminhou até a estante de livros na parede oposta da sala. Ela correu os olhos pelas prateleiras até encontrar o que precisava. Puxou dois dicionários antigos, pesados, com capas grossas. O peso dos livros em seus braços era sólido. Helena voltou para a mesa e pousou os livros ao lado do pano de algodão. Ela pegou a primeira fotografia curva. Com o pincel, limpou a frente e o verso, tirando qualquer partícula dura que pudesse marcar a imagem sob pressão. Depois, colocou a foto sobre a parte mais lisa da mesa. Ela abriu a capa de um dos dicionários e pousou o livro fechado exatamente sobre a fotografia. O peso do livro esmagou a curva do papel contra a madeira. Não houve som. Apenas a pressão silenciosa da gravidade agindo sobre o papel ressecado. Helena continuou o processo. Limpava uma foto curva, colocava ao lado da anterior e deslizava o segundo dicionário sobre ela. Quando encontrava outra, levantava um pouco a borda de um dos livros, encaixava a foto limpa embaixo e soltava o peso novamente. O espaço debaixo dos livros foi se enchendo de camadas planas de papel. O trabalho exigia paciência. A limpeza com o pincel era um carinho seco e repetitivo. O uso dos livros era uma aplicação de força contida. O cheiro de poeira foi diminuindo na sala, substituído pelo cheiro limpo da madeira da mesa e do algodão do pano. Helena sentia a tensão nos ombros diminuir à medida que a pilha de fotos sujas encolhia. As imagens agora descansavam limpas sobre o pano ou repousavam sobre o peso firme dos dicionários, reaprendendo a ficar retas, preparando-se para a próxima etapa. Enquanto limpava, Helena havia deixado de lado um pequeno grupo de fotografias que precisavam de mais do que apenas um pincel ou peso. Eram imagens que o tempo e o manuseio descuidado haviam ferido. Algumas tinham pequenos rasgos nas bordas. Outras apresentavam vincos profundos onde o papel havia sido dobrado ao meio e depois desdobrado. Uma delas, uma foto quadrada e brilhante, estava quase separada em duas partes, unida apenas por um fio de papel no centro. Ela puxou essa pequena pilha de imagens danificadas para perto de si. Pegou o rolo de fita adesiva especial. Era um rolo pequeno, com uma fita muito fina, e que não tinha o cheiro forte de cola comum. A fita era feita para não amarelar e não corroer o papel com o passar dos anos. Ela também pegou uma pequena tesoura de metal com pontas finas e afiadas. Ela escolheu a primeira fotografia. Era uma imagem em preto e branco com um rasgo de 2 centímetros na lateral direita. O papel estava um pouco levantado onde as fibras se romperam. Ela virou a fotografia com a imagem para baixo, expondo o verso branco e levemente amarelado. Ela precisava trabalhar pelas costas da foto para que o conserto não ficasse visível na frente. Com a ponta dos dedos das duas mãos, ela aproximou as duas partes do rasgo. Ela moveu o papel milímetro por milímetro, até que as bordas rompidas se encaixassem perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Quando a linha do rasgo quase desapareceu sob os dedos, ela manteve a pressão com a mão esquerda, segurando o papel firme contra a mesa. Com a mão direita, ela pegou a fita adesiva, puxou um pedaço pequeno, um pouco maior que o rasgo, e cortou com a tesoura. O som do metal cortando a fita foi um clique metálico e rápido no silêncio da sala. Ela segurou a pequena tira de fita pelas pontas, respirou fundo para firmar as mãos e desceu a fita devagar, alinhando-a exatamente sobre a fenda unida. Ela pousou a fita sobre o papel. Com a ponta do dedo indicador, ela pressionou o centro da fita e deslizou o dedo para cima e para baixo, alisando o material. A fita aderiu ao papel com suavidade. Ela virou a foto. Na frente, o rasgo era agora apenas uma linha fina e quase imperceptível. A imagem estava inteira de novo, firme, sem o risco de se abrir mais. Ela colocou a foto consertada junto com as que já estavam limpas. O trabalho continuou com a próxima. Esta tinha a ponta inferior dobrada para trás, criando um triângulo frouxo que ameaçava cair. Ela desdobrou a ponta com cuidado. O vinco era profundo e o papel estava fraco naquela linha. Ela virou a foto para baixo, cortou um pedaço de fita em formato de pequeno quadrado, pressionou a ponta dobrada para que ficasse perfeitamente reta e colou o quadrado de fita bem sobre a dobra, reforçando a estrutura do papel por trás. Ela passou a unha do polegar levemente sobre a fita para garantir que não houvesse bolhas de ar. A ponta ficou rígida novamente. A foto quase partida ao meio exigiu mais tempo. Ela precisou alinhar toda a extensão da imagem. Ela colocou pequenos pesos de metal, que costumava usar para segurar papéis de carta, nas duas metades da foto para mantê-las sem movimento. Cortou uma tira longa de fita. O alinhamento precisava ser exato. Ela desceu a fita aos poucos, colando primeiro uma ponta e deslizando o dedo lentamente até a outra extremidade, unindo as duas margens do abismo de papel. Quando terminou, levantou a foto. Ela não dobrava mais no meio. Estava sólida. Os movimentos de Helena eram precisos e contidos. Cortar, alinhar, colar, alisar. Cada conserto devolvia a integridade a uma imagem que estava prestes a se perder. A mesa estava cheia de pequenos pedaços de fita que sobraram dos cortes, mas a pilha de fotos danificadas havia desaparecido. Todas as imagens agora estavam inteiras, limpas e retas. O resgate físico estava completo. Era hora de dar a elas um lugar definitivo. Helena afastou os restos de fita e a tesoura. O espaço à sua frente estava limpo novamente. Ela puxou o primeiro álbum, o maior e mais pesado, para o centro da mesa. A capa de tecido escura tinha uma textura firme sobre suas mãos. Ela abriu o álbum. O som da lombada estralando levemente indicou que era a primeira vez que aquelas páginas seriam usadas. As folhas internas eram de um papel cartão preto, grosso e fosco. Entre tendo a página preta, havia uma folha de papel de seda quase transparente, fina como uma teia, feita para proteger as fotografias do atrito. Ela virou a temeira folha de seda. O papel preto à sua frente era um espaço vazio, um fundo d'arco esperando para destacar as imagens. Ela decidiu começar pelas fotografias mais antigas, aquelas de papel grosso e tons amarronzados que ela havia separado primeiro. Ela pegou a pequena caixa com os suportes de papel. Eram pequenos triângulos de papel branco com uma parte traseira adesiva e uma bolsa pequena na frente, desenhada para encaixar os cantos das fotografias. Ela puxou a primeira foto antiga do monte. Ela a centralizou mentalmente sobre a página preta do álbum. O contraste entre a borda esgastada da foto e o fundo d'arco e limpo era imediato. A imagem parecia ganhar importância ali. Helena pegou um dos pequenos triângulos brancos. Ela retirou a película protetora da parte traseira, expondo o adesivo. Com cuidado, ela deslizou a ponta inferior esquerda da fotografia para dentro da bolsa pequena do triângulo. O papel grosso encaixou perfeitamente. Ela repetiu o processo com a ponta inferior direita, depois com as duas pontas superiores. A fotografia agora tinha quatro pequenos cantos brancos presos a ela. Com as duas mãos, Helena levantou a fotografia com os suportes soltos e a posicionou no centro da página preta. Ela olhou de cima, ajustando a inclinação até que as margens estivessem retas, paralelas às bordas do álbum. Quando encontrou a posição exata, ela pressionou os quatro cantos brancos contra a página preta. O adesivo colou na hora. A fotografia estava firme. Ela não estava colada, apenas presa pelos cantos. Se um dia alguém precisasse tirá-la, bastava deslizá-la para fora. Ela passou para a próxima foto. Agora, decidiu colocar duas imagens menores na mesma página. O processo se tornou um ritmo silencioso. Encaixar os quatro triângulos nas pontas da foto, posicionar a primeira imagem na parte superior da página, pressionar os cantos. Pegar a segunda foto, encaixar os triângulos, posicionar logo abaixo da primeira, garantindo que o espaço entre elas fosse igual. Pressionar. A geometria da página ia se formando. Os pequenos triângulos brancos criavam molduras pontuais ao redor das imagens antigas, destacando os tons de sépia e cinza contra o preto absoluto do fundo. O som na sala era apenas o farfalhar leve das folhas de seda sendo viradas e o barulho surdo e pesado das páginas de cartão preto caindo umas sobre as outras à medida que o álbum ia enchendo. Helena trabalhava com uma postura tranquila. Ela não apressava o encaixe dos cantos. A cada página terminada, ela passava a mão levemente sobre a folha de seda protetora, alisando-a sobre as fotos recém-instaladas, sentindo os pequenos relevos que os triângulos de papel formavam por baixo da seda. O álbum ia ganhando peso. O lado esquerdo, com as páginas já preenchidas, ficava mais alto que o lado direito. A pilha de fotografias antigas sobre a mesa foi diminuindo, até que a última imagem encontrasse seu lugar na última página preta disponível daquele bloco. Helena virou a folha de seda final, fechou a capa pesada de tecido escuro e passou a mão espalmada sobre ela. O primeiro álbum estava completo. Aquele grupo de imagens pesadas e antigas não estava mais solto em uma caixa. Eles tinham uma estrutura, uma ordem e um fundo que o sustentava com firmeza. Helena moveu o álbum escuro e pesado para o canto esquerdo da mesa. A área de trabalho central estava livre de novo. Ela puxou o segundo álbum em sua direção. Este tinha uma capa de um tom claro de areia, com uma textura mais lisa. Ao abri-lo, as páginas revelaram-se diferentes do primeiro. Eram folhas de papel grosso, mas de cor creme, e não precisavam dos pequenos cantos adesivos. Cada página possuía faixas horizontais de um plástico transparente muito fino, formando bolsos retos onde as fotos podiam deslizar e ficar protegidas. A pilha que restava sobre o pano de algodão era composta pelas fotografias mais novas. Eram imagens coloridas, impressas em papel liso e brilhante, a maioria em formato retangular padrão. Havia também as fotos de bordas onduladas que ela havia tirado debaixo dos dicionários. Todas estavam limpas, retas e prontas. Helena pegou a primeira foto colorida. A superfície brilhante refletiu um pouco da luz da janela. Ela alinhou a borda inferior da foto com a entrada do primeiro bolso transparente na página creme. Com uma leve pressão dos dedos, ela empurrou a imagem para dentro. O plástico liso deslizou pelo papel com um som suave, um chiado contínuo e baixo, até que a foto encontrou o fundo do bolso e parou. O plástico cobriu a imagem, dando-lhe um brilho extra e protegendo a superfície. Ela pegou a segunda foto colorida e repetiu o movimento no bolso ao lado. Deslizar, empurrar, alinhar. O processo era mais fluido do que o uso dos cantos adesivos. A página creme logo se encheu de três fotos horizontais. As cores das roupas, o azul do céu nas imagens e o verde das árvores ganharam vida contra o fundo claro do papel. Helena virou a página. O papel grosso fez um som firme. Ela continuou o trabalho. Ela agrupava as fotos de forma simples. Se pegava várias imagens de uma praia, colocava todas aquelas na mesma página. se encontrava fotos de casacos pesados e neve, preenchia a folha seguinte com elas. A organização não exigia datas exatas, apenas a coerência visual do que as imagens mostravam. A lógica nascia do próprio conteúdo. A cada foto que deslizava para dentro do plástico, a pilha da mesa diminuía visivelmente. O pano de algodão branco começava a aparecer cada vez mais. Helena mantinha o ritmo. O som do papel liso escorregando no plástico se tornou a marca sonora daquela tarde. A luz que entrava pela janela havia mudado. O sol já não iluminava a mesa de forma direta. A luz agora era difusa, mais suave, espalhando uma claridade uniforme pela sala de jantar. Helena chegou às fotografias de bordas onduladas. Como eram de tamanhos variados, Helena escolheu páginas no final do álbum que tinham bolsos maiores, cobrindo a folha toda. Ela abriu o plástico transparente pelo canto superior, levantando-o como uma película protetora. Posicionou as fotos de bordas desenhadas sobre o papel creme, arrumando-as lado a lado, sem que se tocassem. Depois, soltou o plástico que aderiu de volta à página, selando as imagens no lugar. As curvas das bordas ficaram perfeitamente visíveis, presas com segurança. A mão de Helena foi até a mesa e encontrou apenas o pano de algodão. Ela olhou para o lado. Não havia mais pilhas. Não havia mais fotos soltas. A última imagem, um retrato pequeno de uma casa com um jardim, havia acabado de deslizar para seu bolso. Helena alisou a última página com a palma da mão, sentindo a superfície lisa do plástico sobre o papel. Ela fechou o álbum de capa clara. As duas extremidades da mesa agora contavam uma história diferente do início do dia. A caixa de papelão rasgada estava vazia, inútil no canto. O pano de algodão estava limpo. Os restos de fita e tesoura estavam guardados. No centro da madeira, repousavam apenas os dois álbuns grossos. O trabalho de construção estava terminado. O caos havia sido totalmente absorvido pela ordem. A mesa estava organizada. Helena levantou-se lentamente, esticou as costas e caminhou até a extremidade da mesa para pegar a caixa de papelão vazia. Ela dobrou as abas rasgadas para dentro, amassou o fundo fraco e levou a caixa até a área de serviço, deixando-a junto aos papéis para descarte. O peso morto daquele recipiente não faria mais parte da casa. Ela voltou para a sala, dobrou o pano de algodão, guardou o pincel e a pequena caixa de suportes. Quando retornou à cadeira de encosto alto, a mesa exibia apenas os dois álbuns, um escuro e um claro, repousando sobre a madeira polida. O silêncio na sala era diferente agora. Não havia mais a promessa de trabalho, nem a tensão da desordem. Havia apenas a presença daqueles dois lombos grossos. Helena puxou o álbum escuro para perto. Ela não queria adicionar nada, nem arrumar mais nada. Queria apenas ver o que havia construído. Ela abriu a capa pesada. A primeira folha de seda se levantou levemente com o movimento do ar, revelando a página preta. Ali estava a primeira fotografia antiga, presa pelos quatro pequenos cantos brancos. Helena olhou para a imagem. Sem a poeira, sem os vincos, a foto não parecia mais um pedaço de lixo esquecido. Ela parecia um documento importante. As margens estavam perfeitamente retas. O contraste do sépia com o fundo escuro dava uma profundidade nova ao papel. Helena virou a página pelo canto inferior, segurando o papel grosso entre o polegar e o indicador. O som do papel grosso e o farfalhar suave da seda preenchiam o ar. A cada folha que caía para o lado esquerdo, ela via a progressão do seu cuidado. As bordas não estavam mais curvadas. A poeira não ofuscava mais os tons de cinza. A geometria rigorosa dos triângulos brancos criava um ritmo constante, uma moldura de segurança que se repetia página após página. Quando terminou o primeiro álbum, ele o fechou com suavidade e puxou o segundo. A capa clara abriu-se com facilidade. As páginas creme mostraram as fotos coloridas sobre o plástico liso. O brilho do material refletia a luz fraca que ainda vinha da janela. Helena passou a ponta dos dedos sobre o plástico, sentindo a superfície contínua, sem encontrar as bordas soltas ou o papel escorregadio de antes. As imagens estavam presas, organizadas por cores, por lugares, por momentos. O azul do céu em uma página, o verde das árvores na outra. As fotografias de bordas onduladas descansavam retas e protegidas no final. O percurso visual do caos até a ordem estava completo sob suas mãos. Ela não se demorou nos rostos, nem tentou lembrar de nomes de lugares distantes. A contemplação de Helena era sobre a matéria. Ela olhava para a solidez das páginas, para a limpeza das margens, para a ausência de rasgos e dobras. A vulnerabilidade daquelas centenas de pedaços de papel havia desaparecido. Eles não estavam mais se esmagando no escuro. Eles tinham espaço para respirar, superfície para se apoiar e proteção contra o tempo. Helena fechou o segundo álbum. Ela colocou as duas mãos espalmadas sobre a capa clara, sentindo a espessura do livro cheio. O volume sob suas mãos era a prova física do tempo gasto naquela tarde. A mesa de madeira parecia maior agora, livre da confusão, sustentando apenas o resultado de um trabalho feito com paciência e silêncio. A luz da sala começou a perder a força, avisando que o dia estava chegando ao fim. Helena pegou o álbum escuro com uma mão e o claro com a outra. O peso somado dos dois livros exigiu firmeza nos braços. Ela ergueu-os da mesa de madeira, sentindo o equilíbrio perfeito de cada volume. Com passos calmos, ela deixou a sala de jantar e caminhou para a sala de estar adjacente. O piso de madeira rangia levemente sob seus pés, um som familiar que acompanhava seu trajeto. Na sala de estar, havia uma estante baixa de madeira maciça encostada na parede oposta à janela. A prateleira do meio estava parcialmente vazia, esperando há tempos por algo que preenchesse o espaço. Helena parou diante do móvel. Ela abaixou um pouco o tronco, dobrando-os levemente para não forçar as costas. Ela deslizou o primeiro álbum, o álbum escuro, para dentro da prateleira. O som do tecido roçando na madeira foi contínuo e seco. O livro parou em pé, encostado na lateral da estante. Em seguida, ela posicionou o álbum de capa clara ao lado do primeiro. Ela empurrou o livro devagar até que a capa lisa tocasse a capa escura. As lombadas dos dois álbuns ficaram perfeitamente alinhadas com a borda da prateleira de madeira. Helena soltou os livros e endireitou o corpo. Ela deu um passo para trás. Os álbuns estavam lá, sólidos, verticais, ocupando o espaço com autoridade. Não havia mais risco de amassarem. Não havia mais poeira caindo sobre imagens soltas. Eles pareciam pertencer àquela estante, integrados à mobília da sala, como se sempre estivessem ali. A luz do fim de tarde entrava pela janela da sala de estar. Era uma luz alaranjada, que tocava o chão e alcançava a parte inferior da estante, iluminando as lombadas dos álbuns recém-guardados. Helena ficou parada no centro da sala. Seus braços descansavam ao longo do corpo. Ela sentiu a leve fadiga nos ombros e nas mãos, o peso bom de quem usou o corpo para colocar algo em ordem. Ela não se sentou. Permaneceu em pé, com os pés firmes no chão de madeira, sentindo a temperatura agradável da sala. O ambiente estava em absoluto repouso. O som do vento lá fora havia cessado. O ar dentro da casa estava limpo, livre do cheiro de papel velho e poeira fechada. Helena olhou para a estante mais uma vez, observando o alinhamento perfeito dos livros sob a luz que escurecia devagar. A casa estava quieta e a ordem construída repousava em silêncio.